No mês de julho, período das férias escolares, em que muitos aproveitam para viajar, passear ou descansar, a cidade que não para, a capital cultural São Paulo, oferece uma vasta programação para todos os públicos. Um dos destaques, por exemplo, que vem atraindo visitantes de todas as faixas etárias, é a exposição Tarsila Popular, em cartaz no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, até o dia 28 de julho. A mostra reúne 92 obras de Tarsila do Amaral, uma das mais importantes artistas brasileiras do século XX e figura essencial do movimento modernista no Brasil. A exposição imerge o público nas mais diversas facetas brasileiras, que são permeadas pelo popular, questão central da mostra. Assim, quem transita pela exposição pode contemplar a riqueza da diversidade cultural brasileira ao observar ambientes interioranos e suburbanos, a vida de negros e indígenas, lendas e mitos do Brasil, sob o olhar singular de Tarsila. A artista, que bebeu do modernismo europeu em Paris para produzir algo singular, reflete tal individualidade em suas obras voltadas para as construções de brasilidades. Dentre os quadros de destaque na mostra está Operários, de 1933, o qual, embora retrate o coletivo, apresenta a singularidade de cada um na pintura. Outro quadro de destaque é A Negra, de 1923, imagem de uma escrava que, para Tarsila, significa uma memória de sua infância vivida na fazenda, onde as negras cuidavam das crianças e, às vezes, as amamentavam. Outro trabalho presente no MASP é uma das pinturas mais importantes da artista, A Baporu, de 1928, considerado um clássico do modernismo brasileiro. A obra, cujo nome é de origem tupi-guarani e significa homem que come gente, traz a imagem de um homem sobre o solo com a cabeça pequena e os braços e especialmente os pés gigantes. Enfim, visitar Tarsila Popular significa submergir-se nas riquezas culturais brasileiras de modo muito particular, graças à genialidade de Tarsila, referência do modernismo. Recomenda-se tempo para visitar e apreciar a exposição. A mostra está em cartaz no Museu de Arte de São Paulo, localizado na Avenida Paulista, número 1578. O preço R$ 40,00 inteira, R$ 20,60. Grátis às terças-feiras. O horário de funcionamento, terça, sábado e domingo é das 10 às 20 horas, quartas e sextas das 10 às 19 horas. A bilheteria funciona até às 19h30, nas terças, sábados e domingos, e nas quartas e sextas até às 18h30. Exposição estará em cartaz até o dia 28 de julho. Mariana Mascarenhas para o Editoria Livre.